Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Opa! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, moçada! Alô, rede! Começando aqui na sua rádio, para mais de 100 emissoras, o programa Carlos Pitt. O programa dos artistas da música sertaneja do Brasil. Tudo de bom para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e pela paciência também, né? Você que tá sempre ligado. Bom, já tem bate-papo, tem... tem o nosso quadro que estreou na semana passada. Carlos Pitt, canta para mim! Vou cantar daqui a pouco pra você aqui, né? No programa Carlos Pitt. Bom, e daqui a pouco a gente vai ter o nosso quadro que a gente estreou na semana passada aqui, né? Juntamente com a Carlinha, o quadro Carlos Pitt, canta pra mim. Até o pessoal mandou recadinhos essa semana aí pra gente. Será que é verdade mesmo que o Carlos Pitt tá cantando ao vivo? Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó a viola aqui, ó. Eita, nós! Daqui a pouquinho eu vou cantar aqui pra vocês, foi Deus quem te mandou, e assim vai, né? Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela audiência, tá vendo? Aqui você pede, você manda, é o programa sertanejo mais interativo do Brasil! Tem o nosso Tonho Pimpão, tem a Minhoca trazendo as novidades do mundo artístico, e você não fica de fora de saber tudo que rola por aí no mundo artístico. Tem muita música boa, música pra matar a saudade, música nova, lançamentos, no programa Carlos Pitt no ar. Lembrando que você acessa o meu site, carlospitt.com, meu blog. O blog tá de cara nova, chique, bonitão e atualizado. carlospitt.blogspot.com. Tô no Twitter, Facebook, Instagram, é só procurar, só participar e ficar ligadinho com a gente aqui no programa Carlos Pitt, tá bom? Vamos que vamos, bora, gente, começando, Carlos Pitt, Brasil, Portugal, aquele abraço, obrigado pela audiência. Tô imaginando você, amor, e bem longe de mim, do outro lado do oceano, e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, que a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. A palma da mão vai! Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo a você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar, só pra ver o amor da gente. o Brasil fosse em Portugal. Oh, São Paulo fica sem Lisboa, então seríamos a capital. Dois apaixonados numa boa, dá vontade de cercar o mar e fazer um só continente. E a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Bora, gente, o programa Carlos Pitt na sua rádio. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo legal? Obrigado pela audiência de ponta a ponta. Você que ouve a gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os dois Mato Grossos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará. É, olha só, o programa Carlos Pitt também Goiás, esqueci de Goiás, né? Obrigado a vocês pelo carinho, tá bom, gente? Agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico, com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Tô chegando aqui para contar para vocês que o canal de TV a cabo Multishow realizou essa semana a 20ª edição do Prêmio Multishow no Rio de Janeiro. A premiação contou com 60 candidatos da música divididos em 15 categorias. Três tipos de júri escolhem os vencedores. O popular, com votação via internet. O especializado, com mais de 50 músicos, jornalistas, críticos, profissionais da área, né? E um super júri com 10 personalidades. Nesta edição, três sertanejos saíram vencedores. Paula Fernandes com o melhor show do ano, Luan Santana como melhor cantor e Michel Teló, que levou um troféu especial de prêmio Mais Mais, por ser o artista mais bem-sucedido nas redes sociais. Parabéns a eles. E Fernando Sorocaba, que estavam trabalhando nas rádios A Romântica, O Que Você Vai Fazer?, resolveram apostar agora em uma mais agitadinha. A canção se chama Mo. É, só isso. M-O. Mo. E faz parte do novo disco deles, Homens e Anjos. No início do mês, Fernando e Sorocaba estarão gravando aqui em São Paulo o novo DVD, que, claro, vai trazer essa música, que até lá já vai estar, com certeza, como se diz, na ponta da língua da galera. Essa é a aposta. E Victor e Léo estão lançando essa semana o clipe de Na Linha do Tempo, mais uma canção bem romântica da dupla. Uma das melhores deles, na minha opinião, viu? Apesar do romantismo, o Victor anunciou que terminou seu casamento após apenas 7 meses com a apresentadora do Faustão, Cláudia Swarovski, mas que o amor continua. Sendo assim, lançaram a nova música com um clipe lindo de dois jovens adolescentes apaixonados que são separados pelo pai da menina por causa da diferença social. A velha história. Anos depois, eles se reencontram num show de Victor e Léo com a dupla cantando justamente a música Na Linha do Tempo. Tá bonito, tá bem feito, vale a pena ver. O clipe já está na internet desde a semana passada e essa semana a música começou a ser trabalhada nas rádios. E já entrou na internet a reportagem que a TV CP1 realizou no aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista nesta semana. Você, corintiano, não pode perder, vai se orgulhar das obras sociais do Timão e da festa linda que foi realizada lá. Quer ver? www.tvcp1.com. Notícias do Carlos Pitt. carlospitt.blogspot.com.br. Você vai poder conferir as novidades da carreira e, especialmente, dois vídeos com músicas novinhas de Carlos Pitt, feitas com muita inspiração, especialmente para você. Acesse lá. E é isso. Semana que vem eu volto. Beijo para você e até lá! Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Beleza! Agora trazendo as músicas que eu componho e eles gravam, inclusive. Agora eu estreiei na internet o Cantinho do Carlos Pitt. Lá eu canto, né? Vocês vão conhecer meu cantinho, aonde eu canto apresento as minhas novas composições, tá bom? Então, tá lá no carlospitt.blogspot.com. Tem duas músicas novas lá, músicas inéditas que eu compus e já está à disposição para todos os artistas, mas você que acompanha meu trabalho também pode conferir, tá bom? As músicas que eu componho e eles gravam, e se eles gravam a gente toca aqui, ó, William e Renan, Cinderela!

agonia. Músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mau. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. A você que tá ligadinho comigo ouvindo o programa Carlos Pitti, forte abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Agora sim, vamos interagir com esse pessoal todo que tá ligadinho com a gente, ouvindo o nosso programa Carlos Pitti em todos os cantos desse mundão. Abraços a Charlene Santos de Pato Branco, no Paraná. A Maria Assis de Guararema, São Paulo. A Rosane Ribeiro, Rosane, lá em Coronel Vivida. A Keila Camilo em Tapitininga, São Paulo. A Ellen Rosa em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A Rosélia Aparecida está sempre curtindo e interagindo com a gente em Santo André, São Paulo. O Renato Herman Soares, de Bonito, Mato Grosso. Aí sim é bonito. Um abraço a vocês aí, todo mundo do Mato Grosso também. A Rosili Ávila, de Curitiba, no Paraná. Deixa eu ver quem mais aqui. Andréia Macedo, de Palmas, no Paraná. O Vivaldino, lá de Coronel Vivida. Tá sempre ligado. Muito mais gente ligadinho com a gente aqui também. Deixa eu ver quem mais. Vilma Fantin, não falou de onde que ela é. Também a Cíntia Freire, de Serra Negra, a Rosa Dionísio, de Marília, São Paulo, a Priscila Alves, do Rio de Janeiro, todo mundo ligadinho aqui, um forte abraço a vocês, obrigado pelo carinho. Você quer fazer parte da nossa lista VIP e participar de todas as promoções, receber abraço aqui do Carlos Pitti? Entra no nosso Facebook, Programa Carlos Pitti, Programa Carlos Pitti ou Carlos Pitti lá, adiciona a gente, tá bom? Tem que ser num perfil oficial, Programa Carlos Pitti, e a gente pede pra gente adicionar o seu nome na lista VIP do programa Carlos Pitti, e a gente vai mandar um abraço pra você, e você estará sempre participando aqui das nossas promoções também, tá bom? Ou pode mandar no Carlos Pitti lá no Twitter, @ Carlos Pitti, e diz assim: Carlos Pitti, põe meu nome na lista, que tal? E a nossa produção vai cuidar disso, e nós vamos colocar o seu nome aqui e mandar abraços pra você também, tá legal? Fácil, fácil. Vamos embora? Mais música na sua rádio, no programa Carlos Pitti. Música nova, Diego e Danimar, a dupla de Santa Catarina, grandes artistas, produtores, compositores também, com a participação de Zezé de Camargo e Luciano. Será que é amor? Música nova. Enviando sucesso com Carlos Pitti. Esse

estrelinha e o sítio que eu tinha. Os bar tirou, os bar tirou. O porco no chiqueiro nem sobrou o cheiro. Os bar tirou, os bar tirou. As praias de pescar e as mulher pra amar. Os bar tirou, os bar tirou. A vida tranquilinha, tudo que eu tinha. Os bar tirou. A vaca, a estrelinha e o sítio que eu tinha. Os porcos no chiqueiro nem sobrou o cheiro. As traias de pesca e a mulher pra amar. Os bar tirou, os bar tirou. A vida tranquilinha, tudo que eu tinha. A vaca, a estrelinha e o sítio que eu tinha. Os bar tirou, os bar tirou. Os porcos no chiqueiro nem sobrou o cheiro. Os bar tirou, os bar tirou. As traias de pesca e a mulher pra amar. Os bar tirou, os bar tirou. A vida tranquilinha, tudo que eu tinha. Foi os bar tirou. Foi os bar que tirou. Foi os bar que tirou. Aí está a música nova de Matheus Minas e Leandro, com a participação de João Carreira e Capataz. Os bar tirou. Se cuida aí, você que anda no boteco, toma demais, hein? Não sabe o que faz? Ih, os bar tira tudo. Vamos que vamos, meu povo. Aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitt. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Deixar fluir o sentimento.

meu corpo, no seu corpo se mexendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não, sou mais seu, hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar, não, não. Hoje não, me perdeu. Hoje não, vai rolar. Não, não, não, não. Tô chegando. Deixa eu falar três coisas tristes do trabalhador. Primeiro, receber salário atrasado. Deus livre. Receber visita da sogra no trabalho. É mordida de cobra, com certeza. Pior. E feriado cair no fim de semana. A alegria de pobre dura pouco mesmo, né? Rapaz, Dom Pedro teve tanto trabalho pra fazer a independência do Brasil. Agora o feriado cai no sábado desse ano. Deus o livre. Quem gosta, aliás, quem gosta de sábado é a mãe, rapaz. Aí ela ganha mais escravo, filho, vem ajudar a fazer o serviço. Ah, tá. Agora deixa eu falar dos amigos. Quem é que não tem amigo? É, todo mundo tem amigo. Até o melhor amigo do homem é o cachorro, né? O cara quase nunca te encontra e quando passa por você na rua, né, bate nas costas, fala, e aí, como é que você tá? Quanta saudade de você e tal. E ainda diz assim pra você, né? Qualquer dia nós marca alguma coisa. Mas ele esqueceu de falar que dia de que ano o cara nunca aparece mais, né? Então já falou, e amigo, deixa eu dar um conselho pra você. Nunca quebre galho pro seu amigo, porque senão você vai ter que desmatar a floresta, rapaz. Valeu, gente, um abraço. Alô, nosso amigo Carlos Pitt, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, nós estamos com você. Carlos, toca uma música da gente aí. Um abraço. Quando você sobe assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro me encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Pensei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Que não fosse como é. Sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, te olhar nos olhos e sem chorar dizer adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Alô, Zé Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai, gente, lá! Quero ouvir, ouvir! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora, ou vai embora, e não volte mais. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo, Carlos Pitty. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal, eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitty. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitty. Aqui é o Seba do Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Bom, aqui o programa Carlos Pitty está chegando aqui. A Carla Ribeiro. Oi, Carlinha. Oi, Carlos Pitty. Oi, ouvintes do programa Carlos Pitty. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos lá pro nosso quadro Carlos Pitty. Canta pra mim? Vamos lá, semana passada foi o maior sucesso e hoje também tem gente mandando aqui pedidos. Bom, e quem quer participar aqui pra pedir pra mim cantar uma música, tá? Como é que faz? É só mandar a música que quer que o Carlos Pitty cante no e-mail programa@carlospitty.com ou pelo Facebook, pelo Twitter, né, Carlos Pitty? É isso aí, o nosso Twitter, @CarlosPitty e programa Carlos Pitty, Carlos Pitty Oficial, lá no Facebook. Você pode mandar o seu pedido, uma música que seja do meu CD, né? Ou uma música que eu compus, algum outro artista gravou, ou a sua música de preferência, que eu vou cantar aqui. Vamos atender o pedido de hoje, então, no Carlos Pitty. Ô, Carla, quem é que tá mandando a participação hoje? Hoje é a Rosane Ribeiro, sabe de onde? Coronel Vivida, Paraná. Opa, minha terra. Alô, Coronel Vivida. Inclusive, ela deve ouvir pela rádio voz lá de Coronel Vivida. Alô, moçada. Oi, Rosane. Beijos pra você. Obrigado pela participação aí. Beijo, Rosane. Beijo pra todo mundo da Rádio Voz e de Coronel Vivida, né? É isso aí. E o que a Rosane quer que eu cante pra ela? Pitty, ela pediu pra você cantar a música Água de Rio. Boa pedida, né? Linda demais. É verdade. Rosane Ribeiro, obrigado. Continue sempre participando. Eu vou pegar a viola aqui e vou cantar pra você ao vivo agora. Bora cantar então? Bora! Água de Rio pra Rosane Ribeiro e pra você que tá ligado aqui no programa Carlos Pitty. Beijo, Rosane! Foi Deus quem te mandou perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Ah, foi Deus quem te mandou. Linda como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar.